Estou recebendo aqui no estúdio o Diogo Frete Soares, ele que é diretor de meio ambiente aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, aos ouvintes. Também o Térbio Moreira, ele que é veterinário. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa iniciativa, né, que foi lançada nesta semana aqui pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, um processo de credenciamento para hospitais e clínicas veterinárias para aquela questão da castração de animais, cães e gatos aqui na cidade? Isso mesmo. Como é que vai funcionar até esse programa? Então, nós abrimos esse credenciamento para as clínicas, né, as clínicas veterinárias que têm interesse de participar desse programa do município, que será de castração de cães e gatos. Até o dia 27 de agosto estará aberto o credenciamento para essas clínicas fazerem aí o seu cadastro, né, com a prefeitura. E esse cadastro será para prestação de serviços, né, com relação a fêmeas de cães e gatos. Qual que é o problema que nós temos hoje aqui na cidade de Foz do Iguaçu, até quanto à questão de superpopulação de animais? Ou o que levou a prefeitura a promover aí uma iniciativa, um programa público para essa castração? O programa de castração ela já existe desde da gestão anterior, né? E estava meio parado, né? E aí houve uma reformulação, o próprio Conselho de Medicina Veterinária deu um parecer enquanto ao programa, fazendo algumas adequações. Na sequência, houve as adequações e aí a gente conseguiu fazer esse chamamento, para fazer o cadastramento, né? A princípio vai ser solicitado por adesão voluntária, as empresas veterinárias que poderão se cadastrar, né? Eu tenho os pré-requisitos do Conselho de Medicina, que conforme as suas resoluções, e fazendo o cadastramento, a gente vai checar a documentação, na sequência vai fazer a visita técnica aos estabelecimentos veterinários, e depois a gente vai fazer uma conversa com todos os profissionais, colocando como é que vai ser feito o programa de castração das fêmeas de cães e gatos do município de Foz do Iguaçu. É, porque eu até observo aqui que tem um montante, né, que está sendo destinado para esse serviço, é um valor máximo estimado ali de R$345 mil. Isso pode ser distribuído, né, esse valor aí, isso, a quantidade de clínicas que fizerem a inscrição, como é que vai ser isso, feito? Esse é o valor do total do projeto, né, que serão divididos aí com as clínicas credenciadas, né. Tem um valor de R$210 por castração, né, e aí vai ser dividido esse valor pelas clínicas que foram credenciadas. E é um programa que é voltado também para aquelas pessoas que justamente não tem como pagar para levar o seu animal ali para fazer essa esterilização? Exatamente. Isso mesmo. O programa em si é para pessoas de baixa renda, né, e que vão procurar perante a prefeitura para fazer o cadastro com seus dados e os dados dos animais, e na sequência vai ser repassada para as clínicas que vão estar credenciadas. E até nós abordamos esse assunto em ocasiões anteriores aqui, porque uma das dificuldades que as pessoas têm, até além da questão financeira, é até uma questão logística, né? Porque, por exemplo, você mora lá no Porto Meira, muitas vezes tem dificuldade de transporte desse animal, né? Até pelo transporte público aqui em Foz do Iguaçu não aceitar também o transporte de animais. Uma das ideias é descentralizar esse atendimento? Isso, por isso do chamamento com essas clínicas, né? Que as clínicas venham e façam o seu cadastro nas diversas áreas do município, nas regiões da cidade, para que possa realmente atender essa população. Essa é uma das preocupações que nós temos. Agora, uma das questões até que a gente conversava aqui no intervalo, diz respeito a que nem todas as regiões, infelizmente, têm clínicas disponíveis, né? Como é que vai funcionar isso até? Na verdade, quando houve esse intervalo da prestação do serviço que na outra gestão tinha e depois parou, vários protetores de Foz do Iguaçu procuraram a Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, e solicitaram, né, que incentivasse e que adiantasse esse programa para colocar, né? E eles se disponibilizaram em ajudar, né? Então, o que vai ser colocado depois na sequência, talvez a gente coloque um link dentro do site da prefeitura, de ter pessoas de referência em cada bairro, protetores, para que essas pessoas que não têm carro, que são de baixa renda, poder fazer os protetores fazer essa ajuda logística de poder trazer até as clínicas cadastradas. E até vale ressaltar isso, né, que não é só para pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que não têm condições de pagar pela castração, mas também os protetores independentes serão contemplados? Isso, os protetores independentes, os ONGs, né, serão contemplados, sim. Que para participar, daí, no caso, é fazer uma comprovação ali de que é protetor ou que tem essa organização, né? Isso mesmo. Isso, é desse jeito, sim, que vai acontecer. E a pessoa também, ela, como dito, ela precisa fazer um cadastro, né? Uma pessoa independente ali, ó, um morador que tem um animal, ele vai precisar fazer um cadastro para aprovar a questão da remuneração também? Como é que vocês estão definindo essa questão? O cadastro ele pode ser feito pelo próprio responsável pelo animal ou por um tutor ou um protetor, né? Então, a pessoa que é um tutor ou protetor, que tem um contato lá no, na periferia, no bairro distante, ela vai lá fazer, conversar com as pessoas que têm interesse, né? E vai se dirigir ao protocolo geral, vai fazer um cadastro, né? Esse cadastro vai pedir alguns documentos, né, para comprovar, e na sequência, que recebe essa inscrição, vai ser colocado no tentar colocar na clínica mais próxima que tiver cadastrada. Né? E aí depois é a parte da clínica que vai fazer uma avaliação clínica do animal, se ele está apto ou não para fazer a castração. E eu vejo aqui que além da questão da castração, tem também a implantação de microchips. Serão microchips de identificação? O que é que está sendo previsto até quanto a isso? Isso, serão os microchips de identificação desses animais, né? A gente tem um controle aí dessa população de animais, até também dos animais de rua, né? E no caso, por exemplo, animal que tem ali o seu dono, o dono vai ser identificado também nesse microchip? Como é que... Não, é assim, o microchip ele tem um número que ele identifica aquele número no animal. O que se tem hoje, atualmente, são cadastros pela internet que você vai fazer o cadastro daquele número daquele chip e colocando os dados do animal e os dados do proprietário desse animal. Eu pergunto até porque muitas vezes as pessoas elas simplesmente abandonam os animais na rua e, enfim, depois não se consegue localizar quem foi o responsável e tal. De repente, até uma política como essa ajuda até a coibir um pouco essa prática aqui na nossa cidade? Ah, com certeza, né? Hoje em dia o microchip ele é usado para dois fins. Um, que a pessoa, o dono do animal, quer ter uma segurança para poder se perder ou identificar. E a outra é que, para qualquer viagem internacional, se exige a microchipagem do animal. Então, esses são os dois, né? Com essa parte de solicitar no programa, vai poder identificar se tiver perda de algum animal e uma clínica que estiver fazendo um atendimento, ela botar na sua rotina, passar o scanner para saber se aquele animal que está sendo consultado, ele é microchipado. Portanto, até o dia 27 de agosto, né, está aberto esse processo de cadastramento, né, para clínicas, hospitais veterinários aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A partir daí, né, depois de 27 de agosto, aproximadamente quanto mais ou menos vocês imaginam aí que já estará em funcionamento este programa aqui na cidade? Então, aí depois desse processo até o dia 27, nós vamos receber toda essa documentação e aí vamos fazer a vistoria nessas clínicas, né? Então aí tem um tempo também para a gente fazer essa vistoria nessas clínicas e aí já vamos abrir o processo de... Isso aí, já, na sequência já abre. Na medida que a gente vai conseguir, avaliando as clínicas, se estiver aptas a fazer a castração, já vai de liberar na medida que tiver a demanda do serviço. E nós certamente continuaremos acompanhando aqui até para divulgar, né, para a população. Isso, com certeza. Essas informações. Agradeço aqui a presença do Diogo Freto Soares, ele que é diretor de meio ambiente, também ao Térbio Moreira, veterinário. Muito obrigado aqui a ambos pela participação e esclarecimentos aos nossos ouvintes. Obrigado.